Às vezes acho que Deus tava bem de boa, tava à toa quando decidiu criar você. Caprichou tanto no teu sorriso que Da Vinci fez a Mona Lisa só pra concorrer. Se eu tô falando isso é que eu quero compromisso, quero mais que uma noite de desejo. Já tô até pensando aqui, amor, em te dar um presente, mas ainda não sei embrulhar um beijo. E se eu te entregar pessoalmente, aí vai compensar. Boca com boca não tem frete, nem demora pra chegar. Prometo que cê vai gostar. Me dá um negócio só de imaginar você fazendo assim, coladinho em mim, coladinho em mim, a noite toda só em mim. Me dá um negócio só de imaginar você fazendo assim, coladinho em mim, coladinho em mim, a noite toda, toda noite só em mim. Pra ficar coladinho em mim, senhoras e senhores, Anitta! Oi, gente! Às vezes acho que Deus tava bem de boa, tava à toa quando decidi criar você. Caprichou tanto nesse sorriso que Da Vinci fez a Mona Lisa só pra concorrer. Tô falando isso é que eu quero compromisso, quero mais que uma noite de desejo. Já tô até pensando aqui, amor, em te dar um presente, é que eu ainda não sei embrulhar um beijo. E quando te entregar pessoalmente, aí vai compensar. Boca com boca não tem frete, nem demora pra chegar. Prometo que cê vai gostar. Me dá um negócio só de imaginar você fazendo assim, coladinho em mim, coladinho em mim, a noite toda só em mim. Me dá um negócio só de imaginar você fazendo assim, coladinho em mim, coladinho em mim, a noite toda, toda noite só em mim. Deixa eu explicar um negócio, Anitta. Vou falar. Me deu um negócio só de imaginar Anitta fazendo assim, coladinho em mim. Anitta!